Há 7 anos eu descobri minha paixão. O YouTube! Lá eu me transformei. E me transformou. Criei opiniões. E eu invenções. Conheci meus amigos. Amores. Fortaleci laços. Nos fortalecemos. Foram muitas conquistas. E que conquistas! E mesmo quando nada faz sentido, o importante é ter quem você ama do seu lado. Esse ano já voou. Tanta coisa boa a gente conquistou. A vida, às vezes, é um grande rebuliço. Rebuliço! Melhor, então, é saber brincar com isso. Em nossas gravações diárias, as nossas ideias podem ser contrárias. Mas, no final, um completa o outro. Em nosso time tem vocês, vocês, vocês, vocês. Hashtag Focoruja, vida com vocês. É pra valer. Com vocês é bom viver. Muito bom viver. Com vocês é bom viver. Tudo dá-se um jeito, a vida tem. Quando a gente faz as coisas com amor, é só manter a esperança, se abraçar e agradecer. Com foco, força e fé, a gente faz acontecer. Pode vir, pode chegar, deixa a alegria se espalhar. Nossa família pode se multiplicar. Com você, com vocês é bom viver. Muito bom viver. Com vocês é bom viver. Tudo dá-se um jeito, a vida tem mais cor. Quando a gente faz as coisas com amor, só manter a esperança, se abraçar e agradecer. Com foco, força e fé, a gente faz acontecer. Pode vir, pode chegar, deixa a alegria se espalhar. Nossa família pode se multiplicar. Com você, com vocês é bom viver. Muito bom viver. Com vocês é bom viver.